Alerge Serviço. O ônibus da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerge ficará durante esta semana em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na segunda e terças-feiras, das 9 da manhã e 5 da tarde, o ônibus atenderá na praça localizada na altura do quilômetro 32 da estrada Rio-São Paulo. Já quarta, dia 23, e quinta, dia 24, o atendimento itinerante estará no número 400 do bairro Jardim Alvorada, em frente ao condomínio das Cambucas, na estrada das Cambucas, também em Nova Iguaçu. Os casos que não puderem ser resolvidos no local serão enviados online para a sede da comissão, no prédio da Alerge, na rua da Alfândega, número 8, centro da capital. Os consumidores podem ainda se dirigir ao térreo deste edifício, onde estão disponíveis guichês de atendimento à população. O serviço funciona nos dias úteis, das 10 às 16 horas. Os interessados em entrar em contato com a comissão para tirar dúvidas ou fazer reclamações de serviços e produtos podem também fazê-lo através do atendimento telefônico, o Disque Defesa do Consumidor, 0800 282 7060. Repetindo, 0800 282 7060. Reportagem Bárbara Souza.